Sobre a intolerância e a maledicência, nossos avós contavam uma história mais ou menos assim. Um velho montou num burro, chamou o menino e disse: "Vai puxando." E o menino foi na frente, puxando o animal pelas rédeas e o velho montado sobre o animal. Quando eles passaram pela aldeia, o povo começou a murmurar e a comentar. O povo dizia: "Que velho egoísta! Ele vai aí, no bem bom, montado sobre o burro, enquanto aquele menininho pobrezinho vai puxando, caminhando a pé. Que velho explorador!" Aí, depois que ele passou da aldeia, ele desceu e colocou o garoto sobre o burro, e foi ele puxando a rédea. Quando eles passaram em um outro povoado, novamente o velho ouviu o povo criticando. Agora as pessoas diziam: "Que menino desalmado, tão cheio de saúde, jovem, vai ali, montado tranquilamente sobre o burro, enquanto o velho lá sofrendo, caminhando e puxando. Essa juventude não tem mais jeito mesmo. Não se ensina mais boas maneiras às crianças. Olha só, que absurdo!" E eles passaram pelo povoado. Aí o velho ficou pensando e disse assim: "Bom, é melhor eu e o menino, então, montarmos sobre o burro." Então eles montaram ambos sobre o burro e foram caminhando e passaram por um novo povoado. Aí as pessoas murmuravam: "Que absurdo! Coitadinho desse burro, suportando o peso desses dois folgados. Por que que eles sobrecarregam o animal? Que judiação! Pobrezinho do burrinho!" Eles passaram pelo povoado. Aí o velho ficou pensando: "Mas o que eu faço? Se eu vou montado sobre o burro, eu sou malvado. Se o menino vai montado sobre o burro, então esse menino aí é muito folgado. Se vamos os dois montados sobre o burro, nós somos exploradores e judiamos do animal. Então já sei, tem um outro povoado lá na frente, eu não vou arriscar não. Então vamos fazer o seguinte: eu e o menino vamos puxando a rédea e o burro vai sem carregar peso nenhum, pronto." Então, quando eles passaram pelo povoado, o povo olhou e começou a rir ironicamente e zombava do velho e do menino, dizendo: "Mas que dois idiotas! Esse velho e esse menino são mais burros do que o burro. Com um animal forte como esse para transportar, os dois vão a pé, esfolando os pés e suando nesse baita sol. Mas como são burros!" Parece brincadeira, não é? Mas essa é a sabedoria dos antigos. Essa história quer dizer o seguinte: nunca você vai conseguir contentar ninguém. Sabia disso? Às vezes a pessoa quer agradar todo mundo, quer ficar bem com todo mundo, mas isso é impossível. Por mais diplomático, compreensivo que você seja, sempre vai ter gente descontente falando mal de você. Nem o próprio Jesus agradou todo mundo. A pessoa mais maravilhosa e extraordinária que já existiu em todos os tempos tinha muitos inimigos, pessoas que falavam mal dele. Então, nós não podemos ter a pretensão de que as pessoas, de que 100% das pessoas gostem e aprovem aquilo que nós fazemos. Então, essa história está lhe ensinando: não ligue para o que as pessoas falam. O que elas dizem ou pensam a seu respeito não importa. Não se incomode com isso, porque se você quer saber a verdade, o povo fala mal até de Deus. Não é só de Jesus, não. O povo fala mal até de Deus, murmura até contra Deus. Entendeu? A palavra no Salmo 139, no verso 20, o salmista desabafa: "Ó Deus, tu matarás de certo ímpio, porque não é possível, falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão." Quer dizer, desde os tempos bíblicos se fala mal de Deus. Você já ouviu alguém blasfemando e falando mal de Deus? Pois é, nem Deus consegue contentar todo mundo. Por isso não fique sofrendo com a opinião das pessoas, não. As pessoas, elas deturpam as coisas. O julgamento humano está obscurecido por uma cegueira espiritual. O profeta Isaías, capítulo 5, verso 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Você viu a contradição do ser humano? Então, por exemplo, prendem um bandido, aí ele aparece machucado diante das câmeras e falam: coitadinho, tá sangrando, olha lá, tá arranhado. Pois é, mas ele pegou uma metralhadora e fuzilou um delegado impiedosamente num assalto. Você vê, por exemplo, os menores da Febem, fica com pena. Pois é, para ter pena mesmo. Mas vai ver o que esses garotos aprontam. Estavam ali dando uma entrevista, todo mundo com dó. Ah, deixam a gente uma semana sem trocar de cueca, coitadinhos. Aí o jornalista pergunta: e você, já matou alguém? Ah, eu já matei 3. E você? Ah, já matei 2. E a humanidade troca os valores. Tem pena dos maus e é impiedosa com os bons. Não é um absurdo? Outro exemplo. Ah, o homem pode ser um traficante, um bandido, um assassino. Aí ele ouve o evangelho, graças a Deus, se arrepende dos pecados, louvado seja o nome do Senhor, recebe Jesus como único salvador, é salvo, e as igrejas abrem os púlpitos para que ele dê o testemunho da sua vida, e glória a Deus por isso. Mas aí vem um pastor que trabalhou 20, 30 anos no evangelho, ganhou milhares e milhares de almas para Jesus, gastou a sua saúde, sacrificou a sua vida, e quando ele comete um pequeno deslize, a igreja o arranca do púlpito como se ele fosse o maior dos pecadores. Você não acha que o ser humano está ficando lelé? Você não acha que o ser humano está totalmente deturpado? Ai, diz a palavra, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Quer dizer, as práticas erradas hoje são aprovadas e consideradas naturais, e a sociedade aceita e até elogia. E quando alguém vem e critica, ele é considerado um radical, um fanático. Quer dizer, a sociedade fica discutindo que tudo bem, o homem tem que casar com o homem mesmo, isso tem que ser feito de papel passado. Mulher pode casar com mulher, isso tem que ser feito de papel passado. Casais homossexuais podem adotar filhos, isso tem que ser feito de papel passado. A sociedade considera isso bom. Ora, é tão bom, não é? Ou é tão legal fumar maconha, sabia? É tão bom cheirar cocaína, é tão bom cheirar crack, fumar crack. Quer dizer, as pessoas, elas chamam o mal de bem. Fumar é tão bom, beber é tão bom, a propaganda até mostra isso. Ai, ai, diz a palavra de Deus, dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Deus vai trazer à luz todas as coisas e vai colocar tudo na mais perfeita ordem. Se prepare. Jesus Cristo está voltando, e quando Ele voltar e começar a reinar durante 1000 anos, essa terra vai ser uma maravilha. Tudo bem, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos iria esfriar, mas o nosso amor não. Nosso amor, cada vez que vê uma barbaridade, quando lemos uma notícia, quando assistimos a um fato degradante, o nosso coração dói, é verdade. Mas ao mesmo tempo, olhamos para o alto e sabemos que está próximo o dia que Jesus Cristo vai voltar para governar a terra. Então, só mais um pouquinho de paciência. Você que ao mal chama mal e sabe a diferença entre o bem e o mal, e você que faz as coisas retas e certas, não temas, porque o dia da vitória está chegando na presença do Senhor Jesus.